não foi tão bom poder falar pro Dão que aprendi com o Jão como obter mais alegria, cara, sempre informação. Sangue puro e bom, pras drogas basta um simples não, o dom da opinião. A vida é a sua cara, eu me dou bem num som, na raça um espectron, quem sai do rojão. É tio, sem trama, face a face com o subúrbio, o mandarim, sabote, o maurinho, o núcleo, registra e mete a cara, jamais ideologia, falha, ganha, a quem produz um som de Jão pros tio neganja, falar pão de do bairro onde eu nasci que agrada e pá, a mesma viatura pra enquadrar, lembrar das mina, mulher vocês são linda, faz periferia, a criançada agita, pula amarelinha, a guila gira, ciranda, cirandinha, é muita treta, talvez melhor que um menos treta, Brooklyn, o que será de ti, regar a paz eu vim, Jesus já foi assim, brigas traz intriga, ai de mim se não tô lindo, Zé Polvin que é meu fim, se esperar apodrece, se decompõe em si, a gente faz, corre atrás, perde a paz, eles esquecem, sempre assim, crocodilo longe se arrasteja em solo fede, crime, ouro, dólar, bola fora, esquece. Os vermes, eleito querem, seus votos preferem. Paralisia infantil no morro cresce. Ele observe, o que lhe impede, tu confere. A mãe, o pivete, sujeito mais que pede break. Se eu tô com frio, fome, fúria, trombo, clique, cleque. Sei que eles doam, mas não pros morros, pra Unicef. Pobre esquece, a mãe maior nos aparece e pede. O fim maior está tão breve. Filho, então que reze, anda ló. Vejo na maló, ó só, ainda mais pobre do que eu, ai que dó. Na parte de cima, ouro da macumba, Catarina, sem estudo liga, criança, coroinha, o medo, vejo, se aproxima, às vezes não tem nem pista, veja só que fita, ele desceu da lotação, sofreu chacina, no bolso uma anistia, de butucão, beck do bom, um beck muito louco e a maldita, a heroína, a tal da bomba da Hiroshima. Aqui se faz o fim pra periferia, melhor jogar pra cima que tomar. Tio, vou falar, delito óbvio, sangue, suor, amor e ódio, roubada. Se não ter fé, tio, se tranque em casa e não saia, ligue a TV, talvez você vai ver. Pode crer, me ver num outdoor, querem me pegar pra ló, vê se pó. De menor problema, saiba que é maló, dou valor pros for. Ter dó de quem vem se arriscar na vida, bandido, custo de vida, dá laço sem nó. Lembra, vó, ó da mó dó, criança na periferia vive sem estudo e só. A mercê da mó, tio Trui Sabó, do mandarim de vó. Tá pra rima voz, bem lá em cima essa é a sina. Destino indica a correria de um homem alternativa. Pra criança aprender, basta quem ensina. Essa é a verdade, criança aprende cedo a ter caráter, a distinguir sua classe, estude, marque, seja um Marte, às vezes um Luther King, um sabotagem. Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz eu vim, Jesus já foi assim. Brigas traz intriga, ai de mim se não tô lindo, Zé Polvin que é meu fim. Se esperar apodrece, se decompõe em si, a gente faz, corre atrás, perde a paz, eles esquecem. Sempre assim, crocodilo longe se arrasteja em solo fede. Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz eu vim, Jesus já foi assim. Brigas traz intriga, ai de mim se não tô lindo, Zé Polvin que é meu fim. Se esperar apodrece, se decompõe em si, a gente faz, corre atrás, perde a paz, eles esquecem. Sempre assim, crocodilo longe se arrasteja em solo fede.